Fecheiro 1. O caso do camarada Tulaev, Victor Serge. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos para o Serviço de Leitura para Deficientes Visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Leitura da Badana anterior. Um dos maiores romances russos do século XX. Nicholas Lizard in The Guardian. Uma das obras-primas da literatura do exílio em todos os sentidos possíveis. Georg Steiner. Serge, por exemplo, escrevia maravilhosamente sobre a realidade de um país proibido. Escreveu em francês porque era a língua que lhe permitia ser publicado. Na Rússia, que amava apaixonadamente, nunca conseguiu mais do que uma reputação de artista perigoso. Joseph Brodsky, Prémio Nobel da Literatura. O brilhantismo deste romance é absolutamente inegável. The Times. Uma obra embebida em misticismo. Um livro que almeja o cosmos, como se Serge se voltasse para a eternidade do próprio universo para evitar o absoluto desespero que via à sua volta. Matthew Price, in Book Forum. O último grande livro de culto escrito por um estrangeiro em língua francesa. Pierre Bourval, in Lire. Victor Serge experimentou na pele e na alma todas as violentas derrapagens políticas e ideológicas da conturbada Rússia da primeira metade do século XX. Stephen Damm, in The Anarchist Review, um romance que vai da aventura à comédia, do policial ao ensaio político, do relato histórico ao périplo fantástico, sem qualquer quebra de ritmo, com um equilíbrio de perfeição, presentificando toda a atmosfera de um tempo. Antoine Charcot-Lippmann, in Magazine Littéraire. Badana posterior. Victor Serge, 1890-1947, escritor e ativista político russo, viveu boa parte da sua vida no exílio ou na prisão. Escreveu romances e contos, um livro de poemas, recuperados de memória após agentes de Stalin terem destruído o original, e obras de não ficção. Nascido na Bélgica, filho de pais russos, antiques czaristas, tem de se sustentar a partir dos 15 anos, usando as muitas leituras e o conhecimento de várias línguas que lhe abrem a porta do jornalismo e da política. Fervoroso anarquista, publica artigos, traduz e torna-se editor da mais importante revista anarquista francesa. Devido a uma queixa infundada, foi preso com a sua namorada e vários amigos por suposto envolvimento na preparação de um atentado anarquista. É libertado, mas vários dos seus amigos são executados. Viajou por uma Europa em convulsão e pisou pela primeira vez solo russo em 1919, envolvendo-se de imediato com os bolcheviques e abandonando as tendências anarquistas. Trabalha para o Comintern. Com Trotsky, criticou a crescente influência opressiva do Estado e de Stalin. Esta posição vale-lhe vários períodos na prisão, a destruição de várias obras, a proibição de trabalhar e, por fim, a expulsão do país. Perseguido em vários países, fazendo parte da lista de alvos a abater da GPU, isolado por agentes duplos soviéticos que levantam falsos testemunhos, morre no México em 1947. De vários problemas de saúde, supostamente por ter estado preso em condições subhumanas, Embora corram rumores de que foi envenenado. Capa posterior. Aquilo que realmente surpreende quem lê hoje Victor Serge está muito para lá do enquadramento político a que muitos leitores, cronologicamente mais próximos, reduziam a sua obra. Aquilo que surpreende hoje é que seja possível ter escrito obras de tão enorme e inegável talento para apenas ser lido como um autor político. Susan Sontag. Na noite gélida de Moscovo, o camarada Tulaev, um alto funcionário governamental, é abatido a tiro em plena rua. Nesta visão panorâmica do grande terror das purgas stalinistas, a investigação policial que se segue alarga-se a todo o mundo, desvendando redes inteiras de suspeitos, unidos pelo simples facto de serem inocentes, pelo menos da morte em causa. Inquestionavelmente a melhor obra de ficção escrita sobre um dos momentos mais negros da história do século XX, que não se limita a ser a história de um Estado totalitário. Marcado pelo profundo sentimento humano do autor, Victor Serge, o lendário anarquista e exilado político, este é um notável clássico da literatura mundial. Uma história de risco, aventura e nobreza inesperada, capaz de ombrear com o melhor de Hemingway ou Malraux. Que ninguém duvide da importância de Serres hoje. Uma voz que se ergueu contra o crime e a enorme desumanidade de um regime e que foi sendo calada por tremendas injustiças. É hoje lembrada pelo seu talento literário, ganha novo ânimo e chega a patamares onde nunca teria sido ouvida noutras eras. Christopher Hitchens, in the Atlantic Monthly. Título original, L'Affaire Tulaev, língua original francês. Género, romance. Categoria, ficção estrangeira em tradução. Temas, literatura russa e francesa, stalinismo, investigação policial, sátira política, aventura, livro de culto.